Tamo junto, essa é moral, essa é moral. Nosso pai Gemi, minha avó Davina, minha família em geral. Amo vocês, chama! Oh, baby, o cheiro tá grudado no meu cobertor. Tu não me sai da mente, não. Volta aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Tu sentando gostoso com óleo, a bandeira no dizer. Não para, não para. Tu remei com óleo agonioso, pedindo pra mim dar tapa na tua cara. Eu tô com saudade de te deixar lá, beijando a boca e chamar de safado. Espelhado, morto, suado, é puxão de cabelo, é tapa amarrado. Eu tô com saudade de te deixar lá, beijando a boca e chamar de safada. Espelhado, morto, suado, é puxão de cabelo, é tapa amarrado. Oh. Chora, bebê. Estúdio, bebê. Meu cheiro tá grudado no meu cobertor. Tu não me sai da mente, não. Volta aqui do meu barraco pra gente fazer amor. Vai! Tô sentando gostoso com olha bandido.